3520, boa noite. Para Aracaju, nível 190, copia. Autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da 190 com curva à esquerda, no terceiro saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.8 e aciona 5463 no transponder. T520, cotejamento correto, informação em curso a Delta, reporta pronto para o estacionamento. T520 autorizado, reporta TAI. Será? 3520, táxi via Índia, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 011. Espera pronto, tá 3520. Então, 3520, autorizado ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 0, 70 graus, 8 nós. Decolagem, tá 3520. Três cinco dois zero, decolado aos 30, controle em 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, seu bom domingo, tá? 3520. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, tá? 3520, tá com 1300 aí. 3520, bom dia, contato com a Rádio. 90, saída PUC. 190 na saída PUC. 3520. Pode manter 150, tá 3520. Ok. Vamos manter o 150, tá 3520. Ciente. Ciente, acendendo para 150, tá 3520, obrigado. Mantenho o nível 150, tá 3520. Gente, vou na proa de Aracaju, 3520. Direto Aracaju. Tá 3520, mantém o nível 150, chame agora o controle Caju, 120, decimal 3, bom dia, bom dia. 203, boa noite, até a próxima.